110, QNH 91017. At holding point from 110, contact tower frequency 118.905, Charlie Foxtrot, Charlie 3028, have a good flight, sir. Roger, Alô, Salvador, muito bom dia, 3534, 5 gente da Papa Plata Foda. 5-5-5-345? Informação com o Céu Papá, aguarde para a cópia, número 2. Aguardando a terceira prevista para 5345. Alfa, estamos dois cópias. Alfa, estamos tão autorizado. Uma centena para Petrolina, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, após voa direto Petrolina, transponder 5-1-1-1. Controle 1-2-0 do Sol 8. 3-5, o Mike é com Alfa. Agora 0-5-8 para 0-5. Vocês estão com alguma dessas áreas, o Mike é com Alfa, na frente de 1-2-1, ajuste 17, reposta estabilizada. Controle, bom dia. Oxonar 6225, decolou, desceu o Momo da Nitsa. Oxonar 6225, contato radar 320, sai da Momo. 320, Momo. Tem a Pro 6225. Filme? Foi pedido uma Cia Pro até 3 no pé. Chama 6225, eu agora no peixe da Cia da Mama. Pronto, corda 5345. 5345, autorizado para Vitória, nível 380, via Pesulo 44. Decola da 1-0, com primeira curva direita, saída da Eolenda, Eudes. Transponder 5121, controle 120, decimal 8. Autorizado para Vitória 380, via Pesulo 44. Decola da 1-0, curva direita da Eolenda, Eudes. 5121, transponder 208, o controle 5345. 5345, correto, mas baixo para puxacionar. Mudará. Então, 3063, quanto cópia? Cópia, 3063, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva à direita, saída da Eolenda, após o abrigo, o intercepto é Pesulo 1-6, e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5133, controle 120, decimal 8. Então, 3663. Então, 3663, correto, é baixo para puxar o canal. Caralho, no 605, papá confere, se você está aprovado em 360, aguarde coordenação para 380 para o Galeão. Pronto, cópia, eu vou no 605. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Pesulo 1-0. Decola da 1-0, com primeira curva direita, saída da Eolenda. Após o abrigo, intercepta Pesulo 1-0 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5143, controle 120, decimal 8. Número 05, correto, é baixo para puxar sonar. Bom, Salvador, bom dia, 02733, Papá, para autorização e treinamento. 02733, Papá, confere. Aguarde cópia. Aguarde a sonar, 733, você não me escutou de rir, só vai te perguntar. Charlie 3028 to the climb, 1,700. Clear flight level 350 on the Puka departure. Charlie Fox, Charlie 3028, radar contact the departure, climb flight level 350, Puka. Flight level 350, Puka, Charlie Fox, Charlie 3028. Transponder 5141, controle 120, decimal 8. Chame para o cancelamento, o Mike é qual? Chama lá. Cancela da presente, o Alfa. Mike é qual? Foi cancelado ao 52 da presente, autorizado, curva pela esquerda, base pela direita da 17, reporte final da 17, o Mike é qual? Curva esquerda, base direita, reportará final, o Mike é qual? Autorizado, eu vou para táxi. Reportará. Mike, agora eu tô atrás do pouso, qual parte de estacionamento? Basta, táxi. Gente, avistado, livre pouso na cabeceira 17, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, Mike, é qual? Rodador, bom dia, 103304. Da Papá, Ponte 4, autorização Brasília. 13304, Papá, confere, 1 minuto para a cópia. Quais é a nossa escuta da 13304? Alfa Tango Tango, ali mantém cabeceira 1-0. Então, 3304, pelo quadro. Copia, tá 3304. Então, 3304, autorizado para Brasília, via Zulu 17, nível de voo 380, decola da 10 com primeira curva direita, saída Arva Elefa, transponder 5145, controle 120, decimal 8. 545. Roger, 12545 and 1265, flight 1325 Unit 3. 3055, controle agora, 10-18. 208, Gonomap 2303. 04. Então, 3304, fechamento correto, rebate com temperatura. Sim, está 3304. Para o pátio 35345, está com 63 a bordo, 3 horas e 10 de economia, alternando com. Desculpa, meu, 35345. 63 a bordo. 345, autorizado táxi, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6. E a Índia, ponto de espera, 5345. Já para terminar, mantém a posição. Mike Eco Alpha, no solo 56, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Isso, 4299, aguarde para puxa também. Aguarda para puxa também. 06311, identifica a chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1096. Bom, 1923, autorizado Leda da presente. Direto Leda, com 1923, informa que está batendo a presente proa por 5 milhas para evitar formações, agora a Leda após. Sim, já bota para o Leda. Portará, com 1923. 6162, quando são do Chapapá, vai para a Fábio. Pronto, Fábio. Paulo, vou no 605, aguarde para puxar para a Fábio. Azul 4299, começa com a equipe de sol após a passagem do... Lembra, da Tric, está autorizado o push e aguarde para táxi, Azul 4299. Ordenando para a equipe de sol, após a passagem da tripe, autorizado por instrumento, reportar para o táxi azul 4299. Solo, pronto, sobe 6312. 6312, autorizado para Recife, nível 350, via Piruís 58, decola da 10, primeira curva esquerda. Saída a pouca, transição Caju, transponder 5142, controle 120, decimal 8. Então, sua 10, via Pucara Caju, Puca Caju, perdão, 5142-208-350 para baixo. Puxa, né? 6312, correto? Abaixa como para puxa para lá. Certo, obrigado, bom dia. Bom dia, do Papapapalva até o Tango, decolou, cruza 900 pés na sua escuta. Contato radar, turma mantenha 3 mil pés inicialmente e chega na saída mão. Deixa, então 3 mil inicialmente ou na saída mão, Tango Tango. Negativo, chanel 6312, aguarde para push. Devido à aeronave, o gate ao lado já iniciando push. 5, prossiga. Veio uma informação sobre Leda, solicita se possível a proa de brinde para evitar a formação, ou a proa 230 para evitar. Sente, o Gol 23, livre de giros, vamos coordenar a proa de brinde. Ok, voando na proa 240 para evitar formações. Papa Romeu Eco, Zulu Eco, chama Recife, 1288-1260. Recife está presente, 1288, alternando 1260, tá bom dia. Vamos passar 1733. 1733, possível. Queria confirmar alguma transição para sair da arma? Negativo. Árvore após direto. Tá, ok. Você sai do quadro, gente, foi sair da 1733. Divulgou no 605, autorizado, reporte para ataque. Salvador, é na 63, é na 2, prossiga. Curve à direita na proa 360, livre extensão 100, aguardando a proa de petrolina. Positivo, direita para a proa norte, aguardando a sessão para... Ou melhor, liberada a sessão 1 da CP, né? Nossa, devotamos. Afirmativo, e aguardando para a ré também na proa de petrolina. Aguardando para a de petrolina, devotamos. Chame Centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, voo, 923, né? 4 horas, autonomia, 126 a bordo, alterno Ribeirão, Pedro. Azul 4299, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6. Taxi via Índia no ponto de espera 198, decimal 95, azul 4299. Estou no aeródromo de aeroporto de Salvador, ele ponta em Rimar ou no Cia? Quatro C aeroporto na Rimar, já estamos através de Salvador. Copiado, chame agora a torre em 198, decimal 95. Entra na fica, né? Daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia. Trip 5345. Trip 5345, bom dia. Contato, radar na decolagem, suba 380, saída da El. Tendendo para o 380, cumprindo o perfil da Dael. Trip 5345. Puxando 6311, desça para 2000 pés, completando a chegada Bonf, o time 310 no meio. Está autorizado a LSXUI, reporte localizado. Autorizado em para 2000 pés na chegada Bonf, com 1-0 no meio. Reportará estabilizado, hoje é 6309. Tenha, hotel. Aqui a posição do Sou de Salvador, bom dia, azul 4299, ponto de espera pronto. Azul 4299, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, azul 4299. Solo São Salvador. 5221, bom dia, informação crucial, papá, agora espera a cópia. Papá, nós temos a solicita coordenada, então, 0 para a espera da sua ficha. Chute mais a penança. frequência da 10, Teológica Zulu, está mais um minuto e meio para pouso na Nima. Frente Teológica Zulu, não há tráfego reportar, reporte no solo controlado, até Teológica Zulu. Vou controlar, né, reportar lá o Teológica Zulu. Direita, fazer perfil da árvore, da sua direta Vitória da Conquista, no nível 200, transponder 5157, controle no 20 decimal 8. Felipe 5221, correto? Pode começar a puxar o canal. Gol número 605, táxi via Pati 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decima 95, ajuste no 06. Horas e 29, Salvador, contato. 8 Azul, 4299. Uno Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Pátio 1 Alfa, torre 1995, 6395. Alô Salvador, o TAN 3859, boa. Da Sente da Pampa, Curitiba 360. Então, 3859, papá confere, aguarde para a cópia. Seja previsto, senhor. 340 na saída da El. Sobe ao 340, saída da El, azul 4299. Sente, mantenha o ponto de espera, então 3663. Localizador, Sené 63, 1. 63 no 1 completa o SX-Ray, chamando torre 118, decimal 95. 59, autorizado para Curitiba, nível 360, Vieta Zulu 21, decola da 10, com primeira curva direita, saída Arbor Elefa, após conforme a rota do plano de voo. Transponder 5156, controle no 20, decimal 8. Sené 63 e 9, continua a aproximação, reporte passando marcador externo, trem baixado e travado. Reportará no externo, bastante travado, 63 e 9. 51, 56, controle 120, decimal 8, está no 8, esse é o 3859 da TAN. Então, 3859, cotejamento correto, rebaixou para puxar o sinal. Vai reportar. Passando externo, baixado, travado, desloca um cabo 639. Sené 63 no 1, autorizado pouso, pista na 090 graus, 099. 090.099, tá autorizado pouso na pista 10, Sené 63 no 1. Sené 733, decolou 09, controle agora 120, decimal 8. Controle 208, Sené 2733. Dia, Força Aérea 2733, decolado, perfil da flor, mantendo a reta de decolagem. Contato radar na decolagem, suba ao nível 080 da saída Arbor. Contato para o 080 na Arbor. Força Aérea 2733. Gol 1072. Prossiga na chegada Mari, na proa de Mari, desça para o 050. E onde se encerra o controle na escuta, prossiga. Minutos para o pouso, 500 pés, copiado. Prossiga com as senhas visuais, não tem tráfego de conhecimento do controle nesse setor. O Yankee Serra Serra. E a frequência está livre já para a coordenação. O estimado 1219, confere? Linha 3, 1, 1, no solo 1, 1, libere direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, tanto pela direita, na nossa. Salvador, bom dia. 3, 1, 1, bom dia, tá aqui pela Alfa, Juliette. Foi só 1-0 no Patione. Alfa, direto, 0, Patione. Né? 3663, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 059. A linha mantém, cabeceira 1-0. O Fonseca 2733, confirme a proa ideal para Guanambi? Presente a 277 para Guanambi. Ativo, então prossiga direto Guanambi, livre ascensão ao 080 e caso necessite desvios, faça-o preferencialmente para a direita, 2733. Para o 080, comprou direto de Guanambi e necessidade de desvios pela direita, o 0-2733. Decolou o Suma 3, chama agora o controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, 3663. 3663, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, subida da EL, pode autorizar a curva direto do Dael? Negativo, está livre direto da EL, presente 3663. Obrigado. Controle Fonseca 2733, vai necessitar um desvio, só que por 7 milhas pela esquerda.